Salvador, TAM 3192. O TAM 3192, táxi via Alfa, reportando até o 6 Juliette. Mais a Juliette. Controle, Salvador, Papa Romeo 29 para Alfa, na outra vez de Paris, pintura da rotatória, montando 1510, 5 do tráfego 2, 5 horas. Cheiro 6326, continua a aproximação. Continua a aproximação, 6326. Bom, Vitor Cali Bravo, fala, Vitor Cali Bravo, está do Zé Fernando. 10, o Pombo Vitor Cali Bravo, reporte rotatória. Vai parar. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, mantém as condições visuais na escuta permanente. Mantendo a escuta permanente, condições visuais, Guardião 02. O Olympus 02, confirma o PAB? Táxi autorizado até o ponto de espera do hotel, reporta no hotel para o cruzamento, Olympus 02. São 3192, Juliette, 62 é o portão. Táxi, chegue em frequência com a pista livre. O meu Vitor Charlie Bravo, vou direto para a final da pista 17, em João Beberão, faço uma base para executar a final 17. Base de 7 milhas em João Beberão. Prossegue na descida 3154. Índio Novembro Alfa, controle. Índio Novembro Alfa, na escuta, controle. Ajuste o tráfego para interceptar a final da pista 17 a 7 milhas. Sente, irá ajustar para interceptar a 7 milhas, o Índio Novembro Alfa. Vitor Charlie Bravo, agora com a torre 786. Eu também, obrigado. TAM 3154, para 2000, reporte estabilizado no localizador. 2000, reporte estabilizado 3154. Vai estar na final 3 milhas, ouvi, tá certo, bravo. Azul 4131, chama Recife, 1251, né, alterna em 133, sinal 25. Azul 4131, controle. Azul 4131. Recife, 1251, alterna em 133, sinal 25. Chama Recife 251, alterna 3325, azul 4131. Oxané 6142, chama Recife 12685 e alterna em 125, decimal 45. 2685, 12545, obrigado. Autorizar táxi pela pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 10. Táxi pela pista, reportará alinhado e pronto, 5202. Desça para 3 mil pés, ajuste no 08. 1018, 3 mil pés, 4462, ajuste. É por causa 021, descend 4000 feet, reduce speed 2209. Descend 4000 feet, speed 2209, pode ser 021. Oxané 6314, desça para o nível 050, reduza para 2509. Já está mantendo 250 desde o início da descida, 6314, descendo 080. 050, Oxané 6314. 050, 6314. 30 graus, 109. Está autorizado o pouso no 7, o total não vi, está autorizado. Na minha 314, eu disparo 2209. 2209, 314. Controle, comandou, o Dinamembro Alfa, já interceptou o final da 17. Dinamembro Alfa, torre 198 desse nome. 198 desse mal, meia, o Dinamembro Alfa. Tomai Quebec, torre 198 desse mal, meia. 186 é grato, boa tarde. Agilize backtrack, ok? Agilize backtrack, é forte. Livrando a pista, tem a aeronave na final. Localizador visual, TAM 3154. TAM 3154, completa a final, chame a torre, 198 decimal 6. Torre agora, TAM 3154. Azul 4462, dispara 2000 pés, autorizado sinal LS, após estabilizado localizador. 2000 pés, LS. Está na rotatória, aguardando orientação de Tom Maikabé. Estou em Salvador, Papa Romeo, Índia, November Alpha. Está na final, no site, aproximadamente 4 milhas. O Índia November Alpha sente aguardando pista livre. Aguardando pista livre, Índia November Alpha. Sente frequência livre estacionada, muito te alegrado. Graus, 109, pouso autorizado, pista 10, pista 17. Autorizado pouso 17, Índia, 90 Alfa. 170 para Aracaju, informação ótima. Sim, se dentro de mais dois minutinhos para a cobra, prepara a saída Pucajama aguardando, 5627 da trip. 4, estabilizado, é com sem visual, mas já chegou. Gente, continue a aproximação, aguarde pista livre, tá? 3154. É, 3154. 40 graus, 109, Olympus livre de decolagem. Portugal 081, descendo para 8000, feet, Canet, Brasil, 18. Puxando M6314, desça para 4 mil pés, o ajuste no 08, reduzindo para 2009, vai seguir como número 3 na aproximação. 4200, vai seguir como número 3, pode considerar a restrição de TAP, 050? Tá livre. Obrigado. Puxando M6314, reduza para 1709. Reduzindo para aproximação, Vitor Mike Quebec, livre final no 7. Livre final da 7, Quebec. Vai fazer curva à direita, circuito invertido inicialmente, aguardando instruções bonitas. Ok, entendido, faz curva à direita, vai se manter em espera no farol de Itapuã, enquanto completa o cheque de decolagem, aguardando para o ingresso na perna do vento, normal, ou então tráfego com base pela direita. TAM 3154, livre pouso no 0, 140 graus, 109. Livre pouso TAM 3154. Afirmativo Olympus, mantém espera no setor sul e aguarde instruções. November Alpha, libera a pista. Se tiver condições de iniciar a backtrack agilizando, está autorizado. Afirmativo, backtrack autorizado, agilizando, November Alpha. Cadamã, vou direto a mão. 060, direto a mão, trip 5491. Foi ele confirmar o depósito para o 5491? Número 6. Gente, 5491, muito obrigado. ILS, pista 10, azul 4462. Azul 4462, completa final, chame a torre, 118 desse momento. 186. Afirmativo, aguarde só mais um instante na entrada da base, que eu autorizo após o ingresso para a parte 4. Torre Salvador, boa tarde, azul 4462, DLS no 0. Azul 4462, aguardando pista livre. 11 horas, 12 milhas, Alfa 332 na final. 6.000, Palmo que está com 200 de grão, se pedindo. 10. ele pousa no 7, Quebec. O Salvador está 3154, boa tarde. O TAM 3154, taxi V Alfa, Juliette 09, é o portão. Alfa Juliette 09, 3154. O TRIP 5627, pronto, COP? COP. Autorizada, Aracaju, nível 190, decola da 110 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5453 no transpondo. Então, faz 360 pela esquerda, tá visual com a aeronave na final. Entendido, cruza o campo e faz perna do vento normal, limpo 02. Plantio, inicialmente o 360, após passagem do azul, vou autorizar o cruzamento do campo. Ciente, aguardando. Azul 4462, autorizado pouso no 0, 130 graus, 109. Livre pouso no 0, azul 4462. Quebec, autorizado o backtrack e observe que a aeronave do ponto de espera vai ingressar para alinhar. Após o tráfego livrar a entrada do pátio, está autorizado o ingresso. Dá que Luiz que a Lima tem 17, aguardando para decolagem. O Olympus vai manter o setor ainda, aeronave da Portugal. Está passando externo agora, após ele ainda tem o tráfego do Oceané, assim que possível autorizar o cruzamento do campo com o Limpos. Ciente, vai se manter em espera com curva pela esquerda no farol de Itapuã, no meu país, no primeiro beijo. Salvador Tower, boa tarde, Portugal 021, final runway 10. Portugal 021, continue approach, stand by runway vacated. Portugal 021, stand by. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 noite, suporte estabilizado. 2.000 no 0 noite, suporte estabilizado, 396. Trip 5491, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 noite. Para 3.000 pés, no 0 noite, trip 5491. Então tá livre em coordenação com o Brasil. Né, 314 completa a torre, 1 noite, esse momento. 2 meses. 2 clear to land, 150 degrees, 100 knots. Clear to land, runway 10, reporting out 021. Frequência livre. Lápis Luiz, que aguarda mais distância para decolagem. TV Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. TV Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso, azul 3-1-4, passando Simbra, sinal da pressão a zero. Você ainda chama aguardando que está livre. Aguardando isso, 3-1-4. Salvador. operador, boa tarde, Oxanã 6321, sem informação, Oscar, autorização, Brasil. Olimpo Visual com tráfego final no zero. Tio. Após a passagem do tráfego agora na final, após a passagem está autorizado o cruzamento do campo. Reporte para girar base no zero, Olimpo. Após a passagem desse tráfego, cruza o campo, Olimpo 02. Se o Olimpo preferir, uma base pela direita, ingressa através do tráfego, após passagem do tráfego, gira a base. Não, a linha precisa fazer o tráfego padrão e autorizado pelo ator. Firmadinho, então aguarde passagem do tráfego, após estar livre o cruzamento do campo limpo. Quem está aguardando aqui próximo à pista, ainda por sobre o litoral, aguardando autorização para cruzamento. Poxa, né, tem livre pouso no 0, 150 com 10. Pouso na pista no 0, 63, não passa. Report de Galzinho 21, desse monarca. Concordar, report de Galzinho 21. Portugal, portal de Portugal, Zero to Niner. On Alpha. Portugal, 0 to 1, taxi via Alpha. Report before taxi Juliet. Via Alpha, report before Juliet, Portugal, 0 to 1. Alvo que Luiz, que observe o tráfego da curta final no zero, após o tráfego tem livre decolagem, 150 graus, 1-0 no ar. Olimpos tem cruzamento autorizado, reportando para girar base no zero. O Olimpo já acertou a curva pela esquerda agora para livrar o eixo da 17 e cruza o campo de imediato. Afirmativo, pela esquerda o Olimpo, cruzando sobre a cabeceira 28. Sobre a cabeceira 28, Olimpo. Portugal 021, taxi via Juliet, gate 11. Vai Juliet, Juliet 11, report to Galzinho 21. Please stop. Tá avisado, gol no 396, visual. Gol no 396, completa, Sena Torres, 1-8 nesse momento. 8-6, obrigado. BPC 491, deixa para 2000 pés, reporte estabilizado, localizador por cima dela. Para 2000. Repórter estabilizado, 5491. Salvador, muito boa tarde. Chamei a 6314, livrando na sua escuta. 491, ele toma o tráfego do helicóptero próximo a Dono, mantendo 500 pés, não interfere na sua descida. Ciente, 5491. Setor de decolagem. E aguardar para cruzamento do campo devido à aeronave 737 Gol na final no zero. Você seguiu para a contra-vento da 0, mantenha a linha do litoral então, aguardando para cruzamento do eixo da 1028. Então, grave que isso. Salvador, 1396 na final 1-0, baixa trabalho. Gol no 396, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguarda a autorização no 396. Olimpos ingressa na perna do vento, aguarda para girar baixo. Ingressa na do vento, aguarda para girar baixo, Olimpos 02. Que se acerta? Sem intenções, já que se acerta. Gente, aguarde decolagem, aguarde. Gol no 3, 96, autorizado pouso, pistão 0, 150 graus, 109, aeronave P3 força aérea na perna do vento no 0. Assente, tem tráfego à vista, autorizado pouso 90, gol na 396. 0, só um instantinho, cópia preparando a saída Árvore Elefa, ok? Tá ok, Árvore Elefa no 321 aguardando, 6321. Aguardando aí na autorização. Inicia a curva, mantendo a linha do litoral e aguarda para cruzar o eixo da 28. A 3217, aciona a identificação. Desça para o nível 050, chegada é a bom. Voando direto a Lagoinha. Vai manter na Juliette, aguardando o 0-5, é 3-4. Encerra, já acionado. Tem visual com a aeronave P3 no perna do vento no 0. Mantendo separação com o tráfego então, decola no sentido da 1-7 e reporta fora do solo, e encerra a terra. Saída Árvore, após posição Elefa, onde intercepta pelo 1-7, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-20.8 e aciona 5443 no transpondo. Gente, autorizado Brasília no 320, embora pista 10, curva direita, Árvore Elefa. Informos no 1-7, após conforme o plano, após decolar em 128, com controle 5443 no transpondo, na 6321. Correto, reporta pronto, pushback saneamento, confirmando remoto 1-2, pulo 0-1. Confirma a posição. 2-9. 2-9, direita, na 3-9-6. 1-2, chama pronto, saneamento 3-2-1. Pois é lá. E... vai manter o setor norte ainda aguardando o cruzamento da 1028 devido à aeronave P3 já ter ingressado na final no 0. Cliente está fora do solo, mantendo o setor, aguardando o cruzamento, já está visual com o P3. Afirmativo. Após o P3 irei autorizar pro direto fora do Tapuã. Cliente, grato. Alfa, mantendo posições da ataque 3 Juliette aguardando para o ingresso. E a Alfa Matente da Juliette guardando a ingresso no 39. Bravo que Luiz, ciente e aguarda a transferência. Continue afastando o 2 da 1028. O Olímpio está visual com o tráfego, acabou de cruzar o eixo? Ainda negativo. Afirmativo. Então após o toque emitido, vai curvar à direita novamente e manter o setor sul aguardando para cruzar o campo. Ciente após o toque, curva à direita, Olimpo 02. Felipe, toque arremetido a 150 graus, 109, Olimpo 05. Felipe, toque arremetido a 02. Salvador, boa tarde, 5491. 5491, continue a aproximação no 0, aguarde instruções. 5491. Foi, possibilidade por Serra cruzar a retaguarda do P3, por litoral. Afirmativo, após o P3, cruza com o pro do farol do Tapuã, agilizando o Yankee Serra. 4, observando a aeronave da companhia iniciando o puxo no 5, assim que a mesma adentrar o pátio 3, ingressa Juliette 05 ao portão. Gente, após o passagem da aeronave da companhia, vamos seguir pela Juliette, portão 5, 3 não 4, obrigado. Boa tarde. Gol no 648, identifique, chega de Amar e desça para o 060. Identificou 060, gol 648. 5 ou 31155 Guarulhos? 3145. Nós estamos um pouquinho cedo aqui, só para tirar uma dúvida. A nossa decolagem para o Galeão, a saída prevista qual seria? Saída prevista da Eule da Brite. Obrigado. Serra, Serra, agiliza o cruzamento. É, se fosse, já está visual com a aeronave do ILS, pode manter o setor aqui, senhor, e aguardar, que só pode desenvolver no máximo 70 nós devido ao equipamento aqui. Afirmativo, então aguarde novamente para cruzamento do carro. Ok, tá aguardando aqui o próximo cabeceira 97, sem interferir. O RMT está ingressando agora para o setor sul, aguarda para cruzamento do campo Olimpos. Aguarda para cruzamento do campo Olimpos. 5491 autorizado pouso pista 10, 160 com 10. Autorizado pouso, 5491 avião. Aguarda na perna do vento para girar a base 1-0. Sem dinheiro que está ali para cruzar o campo e ingressa na perna do vento padrão ali para 0-2. O Yankee Serra está aguardando o TR, está livre agora o cruzamento. Observe que o Força Aérea P3 vai cruzar o campo. Está no 1000 pés. Mantenha 500 pés, cruze o eixo e prossiga no litoral. Está iniciando, observando os dois tráfegos do Yankee Serra. 396, assim que a aeronave à frente iniciar o táxi, autorizado, Juliette, pontão 04. Paciente, Juliette 04, após a iniciação. Aeronave à frente, obrigado. Comprou de Itapuã, Yankee Serra Serra. Ciente, vai acionar o 0142, manter 500 pés, ingressar no litoral, chamando o controle 1208. Ok, 0142, litoral, transfere, Serra Serra, cuidado. Livrou pista, o 5491. 1208, 5491. Seu solo foi ao CIT, aos 39. Ciente, 219. Campo 02, cruzou o campo, está ingressando na perna do vento. Olimpos, está autorizado perna do vento, rapaz, tirando base. Tem base autorizada. Portaremos girando base, Olimpos 02. Está no litoral, vai prosseguir, sobrevoa até o farol da barra, 500 pés na sua escuta. Aqui, Yankee Serra Serra, informe para regresso. É. Chefe, 1000 pés, controle 120.8, aciona 0121, marque ali. Trip 5491, Taxoy Alpha. 5491, tá. E a...